Sessão 6 de A Noite na Taverna. Contos Fantásticos. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, visite LibriVox.org. A Noite na Taverna. Contos Fantásticos. De Álvares de Azevedo. Johann. Pourquoi? C'est que mon cœur, au milieu de délices, d'un souvenir jaloux constantement oppressé, froid, un bonheur présent, va chercher ses supplices dans l'avenir et le passé. Alex Dumas. Agora minha vez. Quero lançar também uma moeda em vossa urna. É o cobre azinhavrado do mendigo, pobre esmola por certo. Era em Paris, num bilhar. Não sei se o fogo do jogo me arrebatara ou se o kirsch e o courassol me queimaram demais as ideias. Jogara contra mim um moço. Chamava-se Arthur. Era uma figura loura e mimosa como de uma donzela. Rosa infantil lhe avermelhava as faces, mas era uma rosa de cor desfeita. Leve buço lhe sombreava o lábio, e pelo oval do rosto uma penugem dourada lhe assomava como a felpa que rebuça o pêssego. Faltava um ponto ao meu adversário para ganhar. A mim faltavam-me não sei quantos, só sei que eram muitos, e pois requeria-se um grande sangue frio e muito esmero no jogar. Soltei a bola. Nessa ocasião, o bilhar estremeceu. O moço loiro, voluntariamente ou não, se encostara ao bilhar. A bola desviou-se. Mudou de rumo. Com o desvio dela, perdi. A raiva levou-me de vencida. Adiantei-me para ele. Ao meu olhar ardente, o mancebo sacudiu os cabelos louros e sorriu como de escárnio. Era demais. Caminhei para ele. Ressoou uma bofetada. O moço convulso caminhou para mim com um punhal, mas os nossos amigos nos sustiveram. Isso é briga de marujo. O duelo, eis a luta dos homens de brio. O moço rasgou nos dentes uma luva e atirou-me à cara. Era insulto por insulto, lodo por lodo, tinha de ser sangue por sangue. Meia hora depois, tomei-lhe a mão com um sangue frio e disse-lhe ao ouvido: Vossas armas, senhor, sabelazei no lugar. Vossas testemunhas, a noite e minhas armas. A hora, já. O lugar, vireis comigo. Onde pararmos, aí será o lugar. Bem, muito bem, estou pronto, vamos. Dei-lhe o braço e saímos. Ao ver-nos tão frios a conversar, creram uma satisfação. Um dos assistentes, contudo, entendeu-nos. Chegou a nós e disse: Senhores, não há, pois, meio de conciliar-vos? Nós sorrimos ambos. É uma criançada, tornou ele. Nós não respondemos. Se precisardes de uma testemunha, estou pronto. Nós nos curvamos ambos. Ele entendeu-nos. Viu que a vontade era firme. Afastou-se. Nós saímos. Um hotel estava aberto. O moço levou-me para dentro. Moro aqui. Entrai, disse-me. Entramos. Senhor, disse-me ele. Não há meio de paz entre nós. Um bofetão e uma luva atirada às faces de um homem são nóduas que só o sangue lava. É, pois, um duelo de morte. De morte, repeti como um eco. Pois bem, tenho no mundo só duas pessoas. Minha mãe e... Esperai um pouco. O moço pediu papel, pena e tinta. Escreveu. As linhas eram poucas. Acabando a carta, deu-me a ler. Vede, não é uma traição, disse. Arthur, creio em vós. Não quero ler este papel. Repeli o papel. Arthur fechou a carta, selou o lacre com um anel que trazia no dedo. Ao ver o anel, uma lágrima correu-lhe na face e caiu sobre a carta. Senhor, sois um homem de honra. Se eu morrer, tomai este anel. No meu bolso achareis uma carta. Entregareis tudo a... Depois dir-vos-ei a quem. Estais pronto? Perguntei. Ainda não. Antes de um de nós morrer, é justo que brinde o moribundo ao último crepúsculo da vida. Não sejamos abissínios. Demais, o sol no cinábrio do poente ainda é belo. O vinho do Reno correu em águas d'ouro nas taças de cristal verde. O moço ergueu-se. Senhor, permiti que eu faça uma saúde convosco. A quem? É um mistério. É uma mulher e o nome daquela que se apertou uma vez nos lábios, a quem se ama, é um segredo. Não a fareis? Seja como quiserdes, disse eu. Batemos os copos. O moço chegou à janela. Derramou algumas gotas de vinho do rei à noite e bebemos. Um de nós fez a sua última saúde, disse ele. Boa noite para um de nós. Bom leito e sono sossegado para o filho da terra. Foi a uma secretária, abriu-a, tirou duas pistolas. Isto é mais breve, disse ele. Pela espada é mais longa a agonia. Uma delas está carregada, a outra não. Tirá-la-emos à sorte. Atiraremos à queima-roupa. É um assassinato. Não dissemos que era um duelo de morte, que um de nós devia morrer? Tendes razão. Mas dize-me, onde iremos? Vinde comigo. Na primeira esquina deserta dos arrabaldes. Qualquer canto da rua é bastante sombrio para dois homens, dos quais um tem de matar o outro. À meia-noite estávamos fora da cidade. Ele pôs as duas pistolas no chão. Escolhei, mas sem tocá-las. Escolhi. Agora vamos, disse eu. Esperai, tenho um pressentimento frio e uma voz suspirosa me geme no peito. Quero rezar. É uma saudade por minha mãe. Ajoelhou-se. À vista daquele moço de joelhos, talvez sobre um túmulo, lembrei-me que eu também tinha mãe e uma irmã, e que eu as esquecia. Quanto a amantes, meus amores eram como a sede dos cães das ruas. Saciavam-se na água ou na lama. Eu só amara mulheres perdidas. É tempo, disse ele. Caminhamos frente a frente. As pistolas se encostaram nos peitos. As espoletas estalaram. Um tiro só estrondou. Ele caiu morto. Tomai, murmurou o moribundo, e acenava-me para o bolso. Atirei-me a ele. Estava afogado em sangue. Estrebuchou três vezes e ficou frio. Tirei-lhe o anel da mão. Meti-lhe a mão no bolso, como ele o dissera. Achei dois bilhetes. A noite era escura. Não pude lê-los. Voltei à cidade. À luz baça do primeiro lampião, vi os dois bilhetes. O primeiro era a carta para sua mãe. O outro estava aberto. Li. À 1 hora da noite, na rua de número 60, primeiro andar, acharás a porta aberta. Tua, G. Não tinha outra assinatura. Eu não soube o que pensar. Tive uma ideia. Era uma infâmia. Fui à entrevista. Era no escuro. Tinha no dedo o anel que trouxera do morto. Senti uma mãozinha acetinada tocar-me pela mão. Subi. A porta fechou-se. Foi uma noite deliciosa. A amante do loiro era virgem. Pobre Romeu, pobre Julieta. Parece que essas duas crianças levavam as noites em beijos infantis e em sonhos puros. Johann encheu o copo, bebeu, mas estremeceu. Quando eu ia sair, topei um vulto à porta. Boa noite, cavalheiro, eu vos esperava muito. Essa voz pareceu-me conhecida, porém eu tinha a cabeça desvairada. Não respondi, o caso era singular. Continuei a descer. O vulto acompanhou-me. Quando chegamos à porta, vi luzir a folha de uma faca. Fiz um movimento e a lâmina resvalou-me no ombro. A luta fez-se terrível na escuridão. Eram dois homens que se não conheciam, que não pensavam talvez terem se visto um dia à luz e que não haviam mais ver-se porventura ambos vivos. O punhal escapou-lhe das mãos, perdendo-se no escuro. Subjuguei-o. Era um quadro infernal. Um homem na escuridão, abafando a boca do outro com a mão, sufocando-lhe a garganta com o joelho, e a outra mão a tatear na sombra procurando um ferro. Nessa ocasião senti uma dor horrível. Frio e dor corriam pela mão. O homem morrera sufocado, e na agonia me enterrara os dentes pela carne. Foi a custo que desprendi a mão sangrenta e descarnada da boca do cadáver. Ergui-me. Ao sair, tropecei num objeto sonoro. Abaixei-me para ver o que era. Era uma lanterna furta-fogo. Quis ver quem era o homem. Ergui a lâmpada. O último clarão dela banhou a cabeça do defunto e apagou-se. Eu não podia crer. Era um sonho fantástico toda aquela noite. Arrastei o cadáver pelos ombros. Levei-o pela laje da calçada até ao lampião da rua. Levantei-lhe os cabelos ensanguentados do rosto. Um espasmo de medo contraiu horrivelmente a face do narrador. Tomou o copo, foi beber. Os dentes lhe batiam como de frio. O copo estalou-lhe nos lábios. Aquele homem, sabeis-lo, era do sangue do meu, era filho das entranhas de minha mãe como eu. Era meu irmão. Uma ideia passou ante meus olhos como um anátema. Subi ansioso ao sobrado. Entrei. A moça desmaiara de susto, ouvindo a luta. Tinha a face fria como mármore. Os seios, nus e virgens, estavam parados e gélidos como os de uma estátua. A forma de neve eu a sentia meia nua entre os vestidos desfeitos, onde a infância selara a nódoa de uma flor perdida. Abri a janela, levei-a até aí. Na verdade, que sou um maldito. Olá, Archibald, dá-me um outro copo. Enche-o de conhaque, enche-o até a borda. Vedes, sinto frio, muito frio, tremo de calafrios e o suor me corre nas faces. Quero o fogo dos espíritos, a ardência do cérebro ao vapor que tonteia. Quero esquecer. Que tens, Johan? Tiritas como um velho centenário? O que tenho? O que tenho? Não o vedes, pois? Era minha irmã. Fim da sessão 6.